Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará. Basta ir, voar, seguir o seco ao fim. Aperta, atrai, morte, engana, a sorte cai. Não lembra de ti, é só o amor despeito. Rosa sangue ao peito, lágrima que deito, sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolhe a luz à vida, que afinal ensina, quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tantos medo, calo desespero. É simples tudo o que é da vida, herdou sentido, tem-te se furtivo, sabe ser vivido, fala-te ao ouvido e nasces tu. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Por isso vê, não basta ir, voar, seguir o seco ao fim. Aperta, trai, morde, engana, a sorte cai. Não lembra de ti, é só o amor despeito. Rosa sangue ao peito, lágrima que deito, sem voltar atrás. Cresce e contamina, tolhe a luz à vida, que afinal ensina, quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tanto esmero, cala o desespero. Oh. tem-te-se furtido, sabe ser vivido, fala-te ao ouvido e nasces tu. Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao nosso, ao vosso espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno, como sempre, estou sempre aqui, não é? Ainda não me mandaram embora, acho que nem tão cedo me mandam, penso eu. Bem, como já viram, iniciamos o nosso programa com uma música com os Amor Eletro, com Rosa Sangue. Esta música que foi gravada ao vivo, claro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. E esta é uma banda que tem como vocalista a Marisa Lix, que é a ex Dona Maria. E esta música pertence ao álbum Caio Carmo e a Trindade, que é o álbum de estreia da banda, que foi lançado em 2011, física e digitalmente. O disco é composto por temas de guitarra portuguesa, acordeão e percussões tradicionais. De seguida, esta música vamos ter o Salto com Por Ti Demais ao vivo no Metro do Porto. Esta banda, que foi formada no início de 2007 pelo Guilherme Tomé Ribeiro e Luís Montenegro, tem influências diversas do rock à eletrónica e dão vida a um projeto pop eletrónico, apenas com duas guitarras, duas vozes, duas cadeiras e muitos anos pela frente, claro, espero eu. Esta música pertence ao CD Salto, que é o álbum de estreia de 2012. E por último, ao menos nesta parte, vamos ter a Aula dos Namorados, e com a participação especial do Shout, com a música Caçador de Sóis, ao vivo da Gala TV 20 anos, em 2013. Este é um grupo criado em 92 por João Gil, Manuel Paulo e João Mons, aos quais se juntou depois José Mosca Rapa. O grupo descobriu o Nuno Guerreiro, que é o vocalista, num espetáculo de Carlos Paredes, tendo-o convidado para integrar o elenco, ao qual ele aceitou, e até hoje, muito bem. Esta música pertence ao álbum Mentiroso Normal, que é o quinto álbum de estúdio da banda, e é de 2007. Bem, então vamos ficar por aqui nesta parte. Eu já volto para mais músicas, portanto, até já. Boa tarde. Nós somos o Shout. E viemos aqui tocar uma das nossas músicas, chamada Por Ti Demais. Está-se a perceber bem a voz? Ou mais ou menos? Thank you. céu as cavalitas, escondimos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à areia. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Deixei de ser criança e tu dormes à lareira. E nasci a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança até a nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Hoje eu irei dar esperança. Ah, ah, ah, ah. E sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso magnífico, fantástico, fantástico, espetacular. Pois é, já estamos na nossa segunda parte. Se vocês gostaram da primeira, também vão gostar muito da segunda. Vamos então iniciar com o Estar a Perdida, com a música O Que É Que Eu Faço Aqui. Bem, eles tocam, nós ouvimos, eu apresento o programa. Ok, está tudo bem posto, certo? Certo. E este é um acústico ao vivo na Antena 3. Esta é uma banda de punk rock, formada em 95, e esta música pertence ao álbum Dono do Mundo, de 2013, que é o sétimo registro de originais e o sucessor de Nada a Esconder, que foi lançado em 2008. Este novo álbum deste quinteto lisboeta inclui 13 temas, um dos quais instrumental. De seguida vamos ter, e para acabar esta parte, vamos ter o Tim e Companheiros de Aventura com música A Noite, ao vivo, no Coliseu, salvo erro, e já vos digo, no Coliseu de Lisboa, exatamente, em 2008. e 10. Pela primeira vez, esta música dos sitiados foi fixada em CD e pertence ao disco Companheiros da Aventura, que foi editado em 2010. Em 2012 foi lançado Companheiros de Aventura ao vivo, em que surgem convidados como, por exemplo, Celeste Rodrigues, Teresa Salgueiro, Rui Veloso, Mária Lajinha e Vitorino Salomé. E bem, e vamos ficar então por aqui e eu já volto para as despedidas e também para mais uma música. Portanto, até já! Hei de um dia ser alguém, isso eu não me esqueço. Ser tentado a falhar, será que mereço? Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. Respeitado por todos, eu quero ser contemplado com sorte e não perder. Hoje eu não sei o que é que eu faço aqui. O que me lembro? Nada. Pode ser que um dia volte iludido, pensamentos indiretos, devagar. Vou parar com esta mágoa. Estou perdido pelas ruas, mãos nos bolsos, a cantar. Nananaranana, nananaranana, nananaranana. O que é que eu faço aqui? Nananaranana, nananaranana, nananaranana. O que é que eu faço aqui? Hei de um dia ser alguém, não a qualquer preço. Estás cá tu para lembrar tudo o que me esqueço. Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. O que me lembro? Nada. Pode ser que um dia volte iludido, pensamentos indiretos, devagar. Vou parar com esta mágoa. Estou perdido pelas ruas, mãos nos bolsos, a cantar. Nananaranana, nananaranana, nananaranana. O que é que eu faço aqui? Nananaranana, nananaranana, nananaranana. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Esta é do João Aguardela, é assim. Ela pode ficar. E pronto, regressamos para a nossa última parte, para as minhas despedidas e para uma única, última música. Portanto, vou já iniciar as despedidas. Eu despeço-me de vocês do programa desta semana, para a semana a mais. Estou de regresso, se não houver nenhum problema. Eu penso que não. E estou de regresso com mais músicas e espero que tenham gostado. Apareçam na nossa página de Facebook, nós agradecemos os vossos gostos e as vossas opiniões, também agradeço o vosso feedback, gostava muito de ter o vosso feedback na página, a falarem deste programa, bem, também dos outros, claro, estamos a trabalhar um projeto conjunto. Portanto, espero que venham, tragam os vossos amigos, familiares, conhecidos, quem vocês quiserem. Aproveitem deste projeto, ajudem-nos a crescer, a melhorar e se vocês tiverem um sonho, qualquer coisa assim de querem ser locutores, por que não? Digam-nos alguma coisa, nós estamos a precisar de locutores também, temos sangue novo e também para gravar um ou outro reclame, novas vozes. Sempre calham bem, nem que seja para dizer bem, dizer alguma coisa da nossa rádio. Portanto, vá lá, aventurem-se, nós estamos à vossa espera. Então, vamos então acabar o programa com a música do Pedro Abrunhosa, com participação de Cabané, para os braços da minha mãe, este que foi gravado ao vivo. Pertence ao álbum Contramão de 2013. Este Pedro Abrunhosa é um cantor-compositor do Porto, salvo erro. Este álbum é o 7º álbum e é o 2º com a banda Comitê Caviar. Pedro Abrunhosa é um dos embaixadores da Associação Fonográfica Portuguesa no combate à pirataria na internet. E já agora, para quem não sabe, esta música fala dos imigrantes, portanto, aqui a palavra mãe não é mãe, a mãe do cantor, não é para os braços da mãe que ele quer voltar, é mãe, pátria-mãe, ou seja, o próprio país. E pronto, acabamos então o nosso programa. Como eu já disse, volto para a semana, vocês aventurem-se, digam-nos alguma coisa e aventurem-se a participar no nosso programa também, claro, e no nosso grupo. Portanto, até para a semana! Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca mais bem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vou um pombas